que Eco Delta informa o vento de 1,40 graus, 9 nós, livre decolagem, 1,7, Mike Eco Delta. Eco Foxtrot Índia, frequência livre. O Marinha 7063 está na sinal para pouso. Marinha 7063, o vento 1,60 graus, meia dúzia nós. Prossegue para pouso no passe militar, chame solo controlado. Chamaria solo controlado, senhora. Mike Eco Delta decolou 52, controle 1208. 1208, Delta. Solo 54, frequência livre, Marinha 7063. 63, Marinha. Torres Salvador, bom dia, o Muro 600, se aproximando do ponto de 090, pronto. 600, muito boa tarde, autorizado a linha e decolar, pistão 0, vento 150 graus, 9 nós. A linha decola no 0, gol no 600. Muito boa tarde, Papa Romeu, Mike Eco Kilo. Passo 4, livre acionamento, chame táxi, Mike Eco Kilo. Kilo. Gol 600, decolou 56, controle 1208. 08, boa. Final 24, boa tarde, autorizado alinhar e decolar 190, vento 160 graus, 99. Alinha e decola da pista 90, bom 924. Boa tarde, Torre, o Chané 6210, final 10. 6210, muito boa tarde, continua a aproximação, reporte externo. Continua e reporte. Mike Kukila, Torre. Mike Kukila, escutando a Torre. O Trip 5489, ponto de espera, pronto decolagem. Operado o Trip, mantém um ponto, espere a guarda. Pequeno ponto de espera, Trip 5489. Alcinar 6210, vento no 50 graus, no Illinois, livre pouso, pistão no zero, confirma o trem. Embaixou e travou, livre o pouso na 10, pode confirmar o vento? Confirmo, agora 170 graus com 9 nós. Tá bom pra 17, 170 com 9. Gente, obrigado, então, bom, o livre pouso pro Alcinar 6210. Gono 924, decolou 59, controle 1208. Controle 1208, 6141, tá duas do Estela Visual. Número 2, continua a guarda pista livre, 6141 da Oceané. Vai dar. Após a passagem do Oceané, autoriza o Trip 5489 manter posição para a decolagem? Seria condições de decolar assim que a torre autorizar? Afirmativo. Está autorizado, olha aí, mantém. Lima, tenho 5489. Alcinar 6210, solo 01, nas Elisa, livre à direita, livre A1, 209. vai agilizar e vai livrar. Reporta pássaro 200 pés na final, tá? Obrigado pela informação. Combinado. O 6141 tenta pássaros na curta final, ok? 7-6141, tá baixado e checado. Livre 5489, informa o vento no 40 graus, 109, livre decolagem 10. Livre decolagem para o trip 5489. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4116, passou Duna. 4116, boa tarde, continue o número 2, aguarda a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, 4116. Oi, Salvador, boa tarde, passarelo 2230, ponto de espera da Uno White Proto. 2230, mantenha um ponto de espera da Uno Zero e aguarde. Mantém 2230. Oceanair 6141 no vento, 130 graus, 14 nós, tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 141. Trip 5489, decolou 03, controle 1208. 208, 5489, obrigado. Oceanair 6141, no solo 03, direita 1209. Olá, obrigado. Azul 4116, vento 1950 graus, 14 nós, livre pouso 10, certo trem. Vento abaixo travado, livre pouso, pista 10, azul 4116. Oi, é o Michael Coquilo, pronto para o táxi. Copiado, Michael Coquilo, autorizar o táxi, chama no ponto de espera. Chama no ponto de espera, dá uma foto. Oi, Salvador, o trip 5626 estabilizado, final, tô embaixo da vaga. 5626, copiado e avistado, continue o ar de pista livre. Guardando, pista livre, 26. Azul 4116, livrou, chamou 1219, solo. 219, 4116, 26. 5626, vento 160 graus 9 nós, livre pouso no zero. Livre pouso no zero, 5626. Passarei 2230, após pouso, passagem da TR da Trip, a linha e mantém na 10. Após passagem da TR da Trip, a linha e mantém 10-2230. Mike Eco Kilo é a torre. Teria condições de decolar da cabo 307 com prol Nordeste para interceptar o litoral? Ok, sim. Copiado, Mike Eco Kilo, autorizado alinhar e decolar. Mike Eco Kilo, vento 150 graus, 8 nós. E após o decolar, irá fazer esse 40 aguardando para o cruzamento do aeródromo, ok? Em Itapuã. Kilo Romeo Oscar, prossegue final da 107, chame 3 milhas fora. Camarada, 3 milhas, o Kilo também tem. Kilo Romeo Oscar, perdão. O mais é com Kilo, está alinhado, pronto. Conforme autorizado, decolar com vento de 150 graus, 1,6 nós. Vai, que é você. Trip 5626, sala 08, livrão 219. 219, 5626. Passarelo 2230, vento 140 graus, 1,6 nós, livre decolagem 1,0. Livre decolagem 1,0, 2230 da passarelo. Salva 2-3-2-0-5. 3805, boa tarde, Aninha, mantenha 1-0. Mantenha 1-0, 3-2-0-5. Mike Ecoquilo, teria condições de iniciar a curva esquerda para o cruzamento do aeródromo sobre a vertical da torre? Afirmativo. Ok, está autorizado o cruzamento do aeródromo sobre a vertical da torre, Mike Ecoquilo. Mike Ecoquilo iniciando. Mike Ecoquilo efetua o cruzamento. Copiado, Mike Ecoquilo prossegue com a proa de buraquinho e agora com controle na frequência 1208. A proa de buraquinho é 208, Mike Ecoquilo. Passarei 2230, decolou aos 10, somo controle frequência 1208. 1208 para o passarelo 2230. Final de 3 milhas da 17 Kilo Romeo Oscar. Copiado e avistado, Kilo Romeo Oscar, livre pouso 17, vento 130 graus, 12 nós. Livre pouso 17 Kilo Romeo Oscar. Sou Salvador, muito boa tarde, Gordon 394, pronto, posso para dar 10. 1394, boa tarde. Irá observar a rolagem do Airbus após estar autorizado a alinhar e manter. Após Airbus, ali mantém o Gol 394. torre é o tráfego de Abilocrene que está restringindo a decolagem do TAR? Afirmativa, um tráfego de performance inferior, mas já iremos autorizar a decolagem do senhor. Informa o vento de 1.50 graus com 9 nós, o TAN 3805. Tem livre decolagem já da 1.0. Tio Romeu Oscar, solo 112, direita, pátio 5, a estacionar frequência livre. São 3805, decolou 113, controle 1208. 208, entre 3205. Voo 394, vento 1.50 graus, 9 nós, livre decolagem 1.0. Iniciando decolagem 1.0, voo 394. Oi, Salvador, boa tarde, voo 333, ponto de saída 0.0, pronto. Boa tarde, voo 333, observa a rolagem da companhia, após além, mantém na 1.0. Companhia Lima, Teola 0333. Gona 394, decolos 15, controle 1208. 208, obrigado. Corona 333, vento no 70 graus e longo nós, livre de decolagem 1-0. Livre de decolagem 1-0, Corona 333. Gol 333, decolou 18, controle 1208, bom voo. 08, obrigado. Confirme que modulou? Copiado, guardião, confirma o comandante e o POB. Copiado. Guardião 02 autorizado a decolar com o Pro Norte, o vento no 50 graus, 10 nós, guardião. Guardião 02, sim, comprei o norte, sob o controle 1208. 1208, 02.